Ao relembrar, velho amor, que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. Mas vamos nós com a música da manhã de domingo? Vamos sim, nós vamos atender ao senhor Belmiro Luiz Caldas, que reside aqui em São Carlos. E ele está conosco pela vez primeira e quer ouvir, em arranjo do Nelsinho com Nelson Gonçalves, saudoso intérprete, defendendo do Luiz Bandeira esta melodia maravilhosa na cadência do samba. Luiz, Lua Gonzaga e seu sucesso carnavalesco. É, Luiz Gonzaga também cantava músicas carnavalescas. Luiz, Lua Gonzaga, aqui do Miguel Lima, Ovo Azul, da década de 40 esta melodia. Para ele, o senhor Belmiro Luiz Caldas, nós temos ainda, finalizando esta pedida, com Altamiro Carrilho, do Juventino Rosas, a belíssima valsa Sobre as Ondas. Que bonito é ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. Que bonito. Pela noite enluarada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Um gafieira, salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia. O samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que tá batendo a cabeça boa que o samba tem. Bate que tá ficando o pandeiro, vai da burra bem. Bate que tá batendo a cabeça boa que o samba tem. Que bonito. Os tambores repicando, uma escola desfilar. Que bonito é! Pela noite luarada, numa tropa apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Gafieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, todo mundo vai sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Bata batendo a cadência boa que o samba tem, bate que vem picando o pandeiro, vai tamborim também. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem. A galinha pôs o ovo azul, zuzu, zuzu, quatro calçou. papagaio quando fala é um caso sério. Desfez o mistério que havia na questão e foi dizendo a galinha culpada. Ficou impressionada com a beleza do pavão. Oh, oh, a galinha pôs o ovo azul. Papagaio, quando fala é um caso sério. Desfez o mistério que havia na questão e foi dizendo a galinha culpada. Ficou impressionada com a beleza do pavão. A galinha pôs o ovo azul. Thank you. Nós colocamos no ar um jardim, um coreto, a música e a saudade. Produção, criação e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Luquezzi. Em nosso departamento de som e gravações, Antônio Carlos, o nosso querido Júnior. A todos, até domingo, às 8 horas da manhã, quando voltaremos com um jardim, um coreto, a música e a saudade. Se vocês gostaram, nós também gostamos de vocês. A todos, um bom almoço.